Então, vamos começar os ensaios? Sim, senhor maestro. Vamos. Falou, bicho. Ótimo. Vocês conhecem as notas? Eu? Sim, senhor. Conheço duas. Eu conheço três. Eu? Umas 39. E ainda bem que o burro aqui sou eu. Vamos ao trabalho. Eu toco a escala e vocês cantam as notas, tá? Dó, ai, tem dó. Quem viveu junto não pode viver só. Rez uma prece, Ave Maria. Milho verde, milho verde. Não. Fá, fá, farofa, farofa, fá, farofa, farofa, fá. Sol, ô sol, tu que és o rei dos astros. Lava a roupa todo dia. Que agonia. Si, si. Tá certo. Já entendi. Vamos desistir. Ah, não. A gente tava só brincando. Brincando. Isso aqui é música. Ah, vá. Puxa. Vamos tentar de novo. Tá bem. Repitam comigo. Dó. Réstia de luz, onde dorme o